A fecheiro 24, Hemmingford County, Minnesota, 1930. Assim que recupero, vou para a escola com Miss Larson no carro preto. Mrs. Murphy traz-me qualquer coisa nova quase todos os dias. Uma saia, que diz que encontrou num armário, um chapéu de lã, um casaco creme, um cachecol lilás e umas luvas a condizer. Algumas das roupas vêm sem botões ou têm pequenos rasgões, enquanto outras precisam de bainho ou de algum arranjo. Quando Mrs. Murphy me encontra a remendar um vestido com a agulha e a linha que Fanny me deu, exclama: "Ora, és tão jeitosa como um bolso numa camisa." A comida que faz, que conheço da Irlanda, suscita-me uma torrente de memórias. Salsichas com batatas, a assar no fogão Stanley. As folhas de chá na chávena que a avó tomava pela manhã. Roupa lavada, agitaste no estendal atrás da casa dela. O toque terno do sino da igreja lá ao longe. A avó a dizer: "Bom, que petisco!" Depois de um jantar que a deixasse satisfeita. E outras coisas, discussões entre a mãe e a avó. O pai, caído de bêbado no chão. O grito da mãe: "Estragou com mimos e ele agora nunca há de ser um homem." E a réplica da avó: "Continua a azucriná-lo que qualquer dia ele já não vai para casa." Por vezes, quando eu passava a noite em casa da avó, ouvia os meus avós a sussurrarem à mesa da cozinha. O que havemos de fazer, então? Vamos ter de alimentar a família para sempre? Eu sabia que estavam exasperados com o pai, mas também tinham pouca paciência para a mãe, cuja família era de Limerick e nunca mexeram uma palha para nos ajudar. No dia em que a avó me deu a Cladach, eu estava em cima da cama dela a percorrer a colcha branca e rugosa como se fosse braille sobre os meus dedos e a vê-la preparar-se para ir à missa. Ela tinha-se sentado em frente a um pequeno toucador com um espelho oval e ia escovando o cabelo suavemente, com uma escova que estimava. Era feita do melhor osso de baleia e crina de cavalo, dizia-me, deixando-me tocar no cabo branco sujo, nas cerdas hirsutas, e guardava num estojo rígido. Tinha poupado para comprar a escova, remendando roupa para fora. Demorara 4 meses, contava-me, a conseguir dinheiro suficiente. Depois de voltar a guardar a escova no estojo, a avó abriu o seu porta-joias de pele falsa, em tom branco sujo, com um rebordo e um fecho dourados, e o interior em veludo vermelho, revelando os seus tesouros. Brincos cintilantes, colares pesados de ónix e pérola, pulseiras de ouro. Mais tarde, a minha mãe diria que era um pechisbeque barato de uma loja de bugigangas de Galway, mas na altura parecia-me de um luxo inimaginável. Tirou de lá um par de brincos com pérolas engastadas e fechos almofadados pretos, prendendo primeiro um e depois o outro às suas orelhas de lóbulos descaídos. No fundo da caixa estava a cruz celta. Eu nunca a tinha visto usá-la. Ela contou-me que o seu pai, falecido havia muito, lhe dera quando da sua primeira comunhão. Tinha ela 13 anos. Ela tencionava dá-la à filha, a minha tia Brigid, mas esta quisera antes um anel de ouro com a pedra correspondente ao mês em que nascera. "Como és a minha única neta, quero que fiques com isto", declarou a avó, fechando o fio à volta do meu pescoço. "Estás a ver os fios entrelaçados?" Tocou no padrão gravado com um dedo nudoso. Traçam um caminho interminável que se afasta de casa e regressa. Enquanto usares isto, nunca estarás longe do sítio de onde partiste. Várias semanas depois de a avó me dar a Cladach, ela e a mãe começaram uma das discussões do costume. À medida que as vozes delas se iam elevando, eu levei os gêmeos para um quarto ao fundo do corredor. "Tu convenceste-o a fazer isto. Ele não estava pronto", ouvi a avó gritar. E depois a resposta da mãe, clara como água: "Um homem cuja mãe não o deixa levantar uma palha não serve como marido." A porta da rua bateu. tinha sido o avô, percebi, a sair de casa, farto da conversa. E depois ouvi um estrondo, um guicho, um grito e corri para a sala de estar, onde encontrei a escova de osso de baleia da avó escacada contra a lareira e a mãe com um ar triunfal no rosto. Menos de um mês depois, íamos a caminho de Ellis Island, a bordo do Agnes Pauline. O marido de Mrs. Murphy morreu há uma década, fico a saber, tendo-lhe deixado esta casa grande e velha e pouco dinheiro. Ela aproveitou ao máximo a situação complicada e começou a receber hóspedes. As mulheres têm uma escala rotativa que se altera todas as semanas. Cozinhar, tratar da roupa, limpar a casa, lavar o chão. Passado pouco tempo, também começo a ajudar. Ponho a mesa para o pequeno almoço, levanto os pratos, varro o vestíbulo, lavo a louça depois de jantar. Mrs. Murphy é a mais trabalhadora de todas. Acorda bem cedo para fazer scones, biscoitos e papas e é a última a ir para a cama, depois de desligar as luzes. À noite, na sala de estar, as mulheres reúnem-se e falam das meias que usam. Discutem se as melhores são as que têm uma costura atrás ou as lisas. Que marcas duram mais? Quais é que arranham a pele? Qual será o tom mais desejável de batom? Ritz Bonfire Red é consensual. E quais as marcas preferidas de pó de arroz? Eu mantenho-me em silêncio junto à lareira. Miss Larson raramente participa nas conversas. Passa as noites atarefada a planear as lições e a estudar. Usa uns pequenos óculos dourados quando lê, que é o que parece fazer sempre que não tem tarefas domésticas. Anda toda a hora com um livro ou um pano da louça na mão. E por vezes as duas coisas. Começo a sentir-me em casa, aqui. No entanto, por muito que deseje que Mrs. Murphy se tenha esquecido que não pertenço a este sítio, é óbvio que isso não aconteceu. Certa tarde, quando saio do carro com Miss Larson depois das aulas, Mr. Sorensen encontra-se no átrio, segurando o seu chapéu de feltro preto, como se fosse um volante. Sinto um aperto no estômago. Ah, cá está ela! Exclama Mrs. Murphy. Anda, Niam, vamos para a sala. Acompanhe-nos, por favor, Miss Larson. Feche essa porta, está um frio de rachar. Chá, Mr. Sorensen? Gostaria muito, Mrs. Murphy. Responde Mr. Sorensen, seguindo-a com passos arrastados pelas portas duplas. Mrs. Murphy aponta para o sofá de veludo cor-de-rosa e ele senta-se pesadamente, como um elefante que eu vi uma vez num livro ilustrado, com a grande barriga a sobressair por cima de umas coxas arredondadas. Eu e Miss Larson sentamos-nos nas poltronas de orelhas. Quando Mrs. Murphy desaparece para a cozinha, ele debruça-se para a frente e esboça um sorriso. Agora és Niam outra vez, é? Não sei. Olho para o lado fora da janela e vejo a rua polvilhada de neve e a carrinha verde escura de Mr. Sorensen, na qual, não sei como, eu não tinha reparado ao chegar. O veículo, mais ainda do que a sua presença, faz-me estremecer. É o mesmo em que fui para a casa dos Grote, com Mr. Sorensen a tagarelar alegremente durante todo o percurso. Voltemos a Dorothy, está bem? Sugere. É mais fácil. Miss Larson olha para mim e eu encolho os ombros. Está bem. Ele pigarreia. E se fôssemos diretos ao assunto? Tira os pequenos óculos do bolso do casaco, põe-nos na cara e segura uma folha com o braço estendido. Houve duas tentativas frustradas de te arranjar uma colocação. Com os Byrne e com os Grote. Surgiram problemas com a dona da casa, quer num sítio, quer no outro. Espreita-me por cima dos aros prateados dos óculos. Devo confessar-te, Dorothy, que começa a parecer que há alguma espécie de problema contigo. Mas eu não... Ele manda-me calar com os seus dedos de salsicha. A questão, como deverás compreender, é que és órfã. E, independentemente da realidade, Parece que é capaz de haver uma certa insubordinação. Agora, há várias formas de dar seguimento ao assunto. Em primeiro lugar, como é óbvio, podemos mandar-te de volta para Nova Iorque. Ou podemos tentar encontrar-te outra casa. Solta um suspiro carregado. O que, para ser sincero, poderá ser bem difícil. Mrs. Murphy, que tem vindo a entrar e a sair da sala com o seu serviço de porcelana com rosas, está agora a servir o chá em chávenas delicadas e finas, e depois pousa o bule numa base a meio da mesa de apoio de madeira polida. Entrega uma chávena a Mr. Sorensen e oferece-lhe o açucareiro. Que maravilha, Mrs. Murphy! Agradece ele, despejando 4 colheradas de açúcar na chávena. Acrescenta leite, mexe-o ruidosamente e pousa a pequena colher de prata no rebordo do pires, antes de beber um grande golo. Mr. Sorensen, diz Mrs. Murphy, quando a chávena dele volta ao pires, ocorre-me uma ideia. Será que posso trocar uma palavra consigo no átrio? Ora, com certeza. Ele limpa a boca a um guardanapo cor-de-rosa e levanta-se para a seguir pelo corredor. Quando a porta se fecha atrás dele, Miss Larson bebe um pouco de chá e volta a pousar a chávena no pires, que retine um pouco. O candeeiro de bronze na mesa redonda entre nós emite um brilho ambarino. Lamento que tenhas de passar por isto, mas tenho a certeza de que compreendes que Mrs. Murphy, por mais generosa que seja, não pode acolher-te indefinidamente. Compreendes, não? Sim. Sinto um nó na garganta. Não creio que seja capaz de dizer mais. Quando Mrs. Murphy e Mr. Sorensen regressam à sala, ela fixa o seu olhar nele e sorri. És uma menina muito afortunada, diz-me ele. Esta senhora é extraordinária, exclama ele com um sorriso para Mrs. Murphy, que baixa o olhar. Mrs. Murphy chamou-me a atenção para um casal, os Nielsen, amigos dela, que são os proprietários do armazém que fica em Center Street. Há 5 anos perderam a única filha. Difteria, julgo que foi, coitadinha, acrescenta Mrs. Murphy. Sim, sim, uma tragédia, anui ele. Bem, ao que parece, precisam de ajuda na loja. Mrs. Nielsen contactou Mrs. Murphy há umas semanas, perguntando-lhe se alguma das jovens aqui residentes estaria à procura de emprego. E depois, quando vieste aqui parar, talvez pressentindo que aquela forma de descrever as circunstâncias em que cheguei à casa poderá ser considerada insensível, solta um risinho. Quero perdoar, Mrs. Murphy. É uma maneira de falar. Não tem problema, Mr. Sorensen. Percebemos que o seu comentário não tinha qualquer malícia. Mrs. Murphy serve-lhe mais chá e oferece-lhe a chávena antes de se voltar para mim. Depois de ter conversado com Miss Larson acerca da tua situação, falei de ti a Mrs. Nielsen. Disse-lhe que és uma menina quase com 11 anos, de temperamento sério e madura, que me impressionaste com a tua capacidade de cozer e limpar e que não tenho dúvidas de que poderás ser-lhe útil. Expliquei-lhe que, embora a adoção fosse o resultado final mais desejado, tal não é requerido. Une as mãos. E assim, Mr. e Mrs. Nielsen acederam a conhecer-te. Sei que se espera que eu reaja, que expresse gratidão, mas é preciso um esforço consciente para sorrir e vários momentos para formar as palavras. Não me sinto grata. Estou tremendamente desapontada. Não percebo porque tenho de ir embora. Porque Mrs. Murphy não pode manter-me lá se acha que sou tão bem educada. Não quero ir para outra casa onde serei tratada como uma criada, tolerada apenas pelo trabalho que possa fornecer. Quero dizer tudo isto, mas sei que de nada valerá. Mas que amabilidade a sua, Mrs. Murphy! Exclama Miss Larson, interrompendo o silêncio. É uma notícia maravilhosa, não é, Dorothy? Sim, obrigada, Mrs. Murphy, digo a custo. Não tens de quê, filha, não tens de quê? Sorri, muito orgulhosa. Bom, Mr. Sorensen, Talvez nós os dois também devamos estar presentes nesta reunião. Mr. Sorensen bebe o resto do chá e pousa a chávena no pires. Tem toda a razão, Mrs. Murphy. E também acho que nós os dois deveríamos reunir-nos separadamente para discutirmos os pormenores mais específicos da transação. Que me diz? Mrs. Murphy cora e pestaneja. Mexe-se na cadeira, pega na sua chávena e volta a pousá-la sem ter bebido. Sim, é capaz de ser sensato, responde. E Miss Larson olha para mim e sorri. Hemingford, Minnesota, 1930. Ao longo dos dias seguintes, sempre que a vejo, Mrs. Murphy tem mais uma sugestão relativa ao que deverá ser o meu comportamento durante o encontro com os Nielsen. Um aperto de mão firme, mas sem exageros, diz ao passar por mim nas escadas. Tens de ser senhoril. Eles precisam de saber que podem confiar em ti para ficares ao balcão. Prega aos jantares. As outras mulheres contribuem com as suas opiniões. Não faças perguntas. Aconselha-me uma. Mas responda às deles sem hesitar. Acrescenta outra. Não te esqueças de ter as unhas cortadas e bem cuidadas. Lava os dentes imediatamente antes, com bicarbonato de sódio. Precisas de... Miss Grant faz um esgar e aponta para a sua própria cabeça, como se estivesse a rebentar bolas de sabão. Precisas de domar esse cabelo. Nunca se sabe o que poderão achar de uma ruiva, sobretudo nesse tom tão garrido. Então, intervém Miss Larson, vamos assustar a menina de tal maneira que já nem vai saber o que fazer. Na manhã do encontro, num sábado, a meio de dezembro, ouço uma batida ligeira na porta do meu quarto. É Mrs. Murphy que traz um vestido azul escuro de veludo pendurado num cabide. Vamos lá ver se este serve, diz, ao mesmo tempo que muda. Não sei se hei de convidá-la a entrar ou de fechar a porta enquanto mudo de roupa, mas ela resolve o dilema avançando sem mais e sentando-se na cama. É tão direta que não tenho vergonha de me despir e ficar ali de cuecas. Ela tira o vestido do cabide, abre uma costura de lado que eu não tinha percebido tratar-se de um fecho e passa-me por cima da cabeça, ajudando-me a vestir as mangas compridas, puxando a saia preguiada para baixo e voltando a fechá-lo. Dá um passo atrás, no pequeno espaço para me observar. Estica de um lado, depois do outro, puxa-me uma das mangas. E agora vamos tratar desse cabelo, diz-me, com um sinal para que me vire e ela possa vê-lo melhor. Do bolso do avental repesca ganchos e um travessão. Durante os minutos seguintes vai mexendo e remexendo. Afasta-me o cabelo da cara e alisa-o como se o domasse. Quando fica conforme lhe parece indicado, vira-me de novo para que eu me veja ao espelho. Apesar do nervosismo que sinto por ir conhecer os Nielsen, não consigo deixar de sorrir. Pela primeira vez, desde que Mr. Grote me deu cabo do cabelo há uns meses, quase estou bonita. Nunca tinha usado um vestido de veludo. É pesado e um pouco rígido, com uma saia tufada que termina numa prega generosa a meio das minhas canelas. Exala um leve aroma à naftalina sempre que me mexo. Eu acho lindo. Mas Mrs. Murphy não está satisfeita. Estreitando os olhos e dando um estalido com a língua, belisca o tecido. Espera só um minuto, venho já, diz ela, já a sair muito rapidamente. Regressa pouco depois com uma faixa preta. Vira-te, instrui-me. E quando o faço, ela passa a faixa à volta da minha cintura, atando-a atrás com um grande laçarote. Depois observamos o resultado ao espelho. Assim está bem. Parece-me princesa, minha querida, declara. As tuas meias pretas estão limpas? Assinto com a cabeça. Então é isso que vais usar. E vais ficar bem com os teus sapatos pretos. Ri-se com as mãos pousadas na minha cintura. És uma princesa irlandesa ruiva, aqui no Minnesota. Às 3 da tarde, quando o primeiro grande nevão da estação está a começar, cumprimento Mr. e Mrs. Nielsen na sala de estar de Mrs. Murphy, com Mr. Sorensen e Miss Larsen a meu lado. Mr. Nielsen parece-se com um grande rato cinzento, sem que lhe faltem sequer os bigodes agitados, as orelhas rosadas e uma boca pequenina. Está a usar um fato cinzento de 3 peças, com colete e um laço de seda às riscas, e caminha com o auxílio de uma bengala preta. Mrs. Nielsen é magra, quase frágil. O seu cabelo escuro, raiado de grisalho, está puxado para trás, num carrapito. Tem sobrancelhas e pestanas escuras, uns olhos castanhos carregados e os lábios pintados de vermelho escuro. Não usa pó de arroz nem ruge na pele morena. Mrs. Murphy põe os Nielsen à vontade, amansando-os com chá e biscoitos e perguntando como foi a viagem curta com esta neve, passando depois a fazer comentários gerais acerca do tempo, que a temperatura baixou muito nos últimos dias e que as nuvens de tempestade se foram acumulando a oeste, que o nevão finalmente começou hoje, como toda a gente sabia que ia acontecer. Fazem previsões acerca da quantidade de neve que deverá cair durante a noite, de quanto tempo ficará no solo, de quando poderemos esperar mais neve e que tipo de inverno teremos. De certo não competirá com o inverno de 1922, quando às tempestades de granizo se seguiram tempestades de neve e ninguém conseguia transitar, ou com aquela tempestade de poeira negra em 1923, lembram-se? Quando o vento trouxe neve suja do Dakota do Norte e havia zonas da cidade com mais de 2 metros de neve no chão e ninguém saiu de casa durante semanas. Por outro lado, também não é provável que seja tão ameno como o de 1921, em que se registou o mês de dezembro mais quente. Os Nielsen mostram-se educadamente curiosos a meu respeito e eu dou o meu melhor, respondendo às perguntas que me fazem, sem parecer desesperada ou, pelo contrário, apática. Os outros 3 adultos observam-nos com uma intensidade vibrante, precinto-os em estarem-me mentalmente a fazer boa figura, a manter-me direita na cadeira e a responder com frases completas. Por fim, com os temas de conversa a esgotarem-se, Mr. Sorensen intervém. Muito bem, então. Creio que todos sabemos porque estamos aqui, para averiguar se os Nielsen estarão dispostos a providenciar um lar à Dorothy e se a Dorothy se adequará àquilo de que precisam. Assim sendo, Dorothy, será que podes dizer aos senhores porque desejas tornar-te parte do lar deles? E qual poderá ser o teu contributo? Se for sincera, que não é, obviamente, o que Mr. Sorensen está a pedir-me, direi que preciso simplesmente de um sítio quente e seco onde viver. Quero comida suficiente, roupas e sapatos que me protejam do frio. Quero tranquilidade e ordem. O mais importante é sentir-me segura na minha cama. Sei cozer e sou muito cuidadosa. Tenho jeito para as contas, afirmo. Mr. Nielsen, voltando-se para Mrs. Murphy, pergunta: e será que a jovem sabe cozinhar e limpar? É trabalhadora? É protestante, acrescenta Mrs. Nielsen. É uma menina laboriosa, isso posso garantir, diz Mrs. Murphy. Sei cozinhar algumas coisas, digo-lhes. Se bem que no último sítio onde residi, esperavam que preparasse guisados de esquilos e guaxinins, e eu preferiria não voltar a fazer isso. Céus, não! Exclama Mrs. Nielsen. E quanto à outra pergunta? Se vais à igreja, querida, explicita Mrs. Murphy. A família com que vivi não era praticante, respondo honestamente. Ainda que a verdade seja que não vou a uma igreja desde a capela que havia na Children's Aid Society e que antes disso só ia com a avó. Lembro-me de lhe dar a mão enquanto entrávamos na igreja de Saint Joseph, mesmo no centro de Kinvara. Uma pequena capela de pedra com vitrais da cor de joias e bancos de carvalho escuro. O cheiro a incenso e lírios, as velas acesas por entes queridos falecidos, as entoações guturais do padre e as notas majestosas do órgão. O meu pai dizia que era alérgico à religião, que isso nunca fazia bem a ninguém. E quando a mãe era criticada pelas vizinhas de Elizabeth Street por não ir à missa, respondia: tentem vocês juntar um rebanho de miúdos numa manhã de domingo, quando um está com febre, outro com cólicas e o vosso marido está inconsciente na cama. Lembro-me de ver outros católicos, raparigas nos seus vestidos de primeira comunhão e rapazes em sapatos engraxados a descer a rua do nosso apartamento, com as mães a empurrarem carrinhos e os pais a caminharem ao lado. Ela é irlandesa, Viola, pelo que suspeito que será católica, diz Mr. Nilsson à esposa. Aceno com a cabeça. Podes muito bem ser católica, filha, diz Mr. Nilsson, e é a primeira frase que me dirige. Mas nós somos protestantes e esperaremos que nos acompanhes à missa luterana ao domingo. Há anos que não vou à missa, por isso que diferença faz? Sim, com certeza. E para que saibas, vamos mandar-te para a escola, aqui da vila, onde podes ir a pé. Por isso já não irás às aulas de Miss Larson. Esta diz: de qualquer maneira, creio bem que a Dorothy já estava a ficar demasiado crescida para a nossa escola. É uma menina tão esperta. E depois das aulas, continua Mr. Nilsson, esperaremos que nos ajudes na loja. Vamos pagar-te à hora, como é evidente. Conheces a nossa loja, Dorothy, não conheces? É um estabelecimento de interesse geral, que vende um pouco de tudo, explica Mrs. Nilsson. Vou assentindo com a cabeça uma e outra vez. Até agora, nada disseram que pareça alarmante. Mas também não sinto uma centelha de estima a ligar-nos. Não estão ávidos por conhecer-me. Mas bem vistas as coisas, a verdade é que pouca gente está. Tenho a sensação de que o meu abandono e as circunstâncias que me trouxeram até eles não lhes importam muito, comparados com a necessidade que poderei suprir nas suas vidas. Na manhã seguinte, às 9, Mr. Nilsson chega num Studebaker azul e branco com uma tira prateada e bate à porta da rua. Mrs. Murphy tem sido tão generosa que vou levar duas malas e uma sacola, cheias de roupas, livros e sapatos. Enquanto fecho as malas, Miss Larson vai ao meu quarto e deposita Anne of Green Gables nas minhas mãos. O livro é meu, não da escola, e quero que fiques com ele, diz ela, despedindo-se de mim com um abraço. E depois, pela quarta vez, desde que cheguei ao Minnesota, há pouco mais de um ano, tudo o que possuo é carregado para um veículo e vou a caminho de um sítio novo.